Faz tanto tempo que você me disse adeus, só agora descobri qual a razão. Você me dizia que gostava só de mim, que a ninguém mais ia dar seu coração. Eu não liguei e te perdi, quero que saiba o quanto eu já me arrependi. Bem, eu vou te amar, você bem sabe que aqui é seu lugar. Vem, vem me abraçar, sem seu carinho eu não posso mais ficar. Vem, vem, vem, vem, vem me ajudar, me dê a chance pelo menos de tentar. Vem, volte pra mim, vou esperar até o fim. Todos os caminhos só me levam a você, não consigo ser feliz com mais ninguém. Quanto mais eu tento esquecer o que passou, mais me lembro do olhar que você tem. Agora eu sei que sem você a minha vida não tem mais razão de ser. Eu vou te amar, você bem sabe que aqui é seu lugar. Vem, vem me abraçar, sem seu carinho eu não posso mais ficar. Vem, vem, vem, vem, vem me ajudar, me dê a chance pelo menos de tentar. Vem, volte pra mim, vou esperar até o fim. Vem, eu vou te amar, você bem sabe que aqui é seu lugar. Vem, vem me abraçar, sem seu carinho eu não posso mais ficar. Vem, vem, vem, vem, vem me ajudar, me dê a chance pelo menos.